Facebook Amigos do WP e Carreta Explosão. Aquele abraço, fiel. Abraço aí, Jardelzinho, Jardel Pires Produções. Registrado aqui os alôs aí, valeu, Van. Amigos do WT. Luiz do Milhão, valeu, Tchê. Zeta é Japão.